araia, um velho a cismar no mar, mão cheia de sonhos sem par. Parece ir embora, tem rugas no olhar. Na vida outrora foi homem do mar. O céu salgado a vaga a bater, o sol molhado queimando o prazer. Fazer a viagem, chegar e partir, ao leme, à aragem, não temo por vir. Inventar caravelas de velas no ar, gaivotas são brasas nas asas do mar. Amor marinheiro de tanto lugar, de um homem inteiro, um lobo do mar. Não, não queria remar outra vez. Maré vazia, já tudo desfez. Os pés pisam terra, o vento amainou. O mar foi guerra, e o tempo acabou. Já não há caravelas de velas no ar. Morreram infantes, gigantes do mar. Ficaram na ideia de um velho a cismar, além na areia. Um lobo do mar. Oh, ficaram na ideia de um velho a cismar, a quem na areia. No.